6251, no posto de acionamento. 6251, no livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama pronto pro táxi no nono. Chamará. Ok. Para o táxi 625 na janela 99350 Galeão. A bordo, 350 Galeão. Autorizado o táxi até o ponto espera da pista 10. VNG Alfa, chama pronto. 1985 novamente. O Oxenê 6251. VNG Alfa, ponto espera da 10, chamará a Nelson 6251. 6251, totalmente pronto? Ah, afirma, senhor. Confirme a pista, está seca? Afirmativo, está seca. Grato. É 251 na linha de cola, pista no zero. O vento no 50 graus, 07 nós, ajuste 1020. 020, a linha de cola, dono zero, 251. Dois cinco um, decolado aos 44, controlando 208. 208, manda bem, senhor. Igualmente, bom voo. Controle 625, na janela, cruza 1300, para o 360, bom dia. Direcionar 6251, sobe e mantém o 360, vigilância radar. 360, poderia voar Leda da presente, senhor? Autorizado, Leda. Leda, muitíssimo grato. 674, my name, request Guarulhos 340, go to Mexico. Confirm aircraft calling Tower Salvador. Salvador Tower, morning weather, 6749, Gulf information request 340 to Guarulhos. Roger, you are ready to copy. Go ahead, sir. You are cleared from Salvador to Guarulhos Airport via Upper Zulu 16, then Bravo Hotel Zulu, then 3V position, Tango Romeo India, Victor India, then S flight plan route. Your flight level is flight level 340, departure, dial departure, then later transition after flight heading bridge position, Bravo Romeo India Delta Echo. Runway 10, after departure, right turn, squawk code 5410 and departure control frequency 120.8. Roger, clear 340, dial departure later transition after later bridge, upper Zulu 16, and then Belo Horizonte, and then bridge. After takeoff, runway 10, right turn, and squawk code 5410 and control 120 Bismarck. Bridge back correct, Comer ready for startup and pushback. Roger out. Thank you. Na minha 251, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 2515, confirma secundário, senhor? 1251-13325. A sua transmissão está com intensidade 2 para ONU. Victor Salvador, Web 757. 7-7. Na escuta para cópia? Na escuta para cópia. 5-7-7, autorizado Salvador Galeão. Via peso Luma 0 após SMAP, após DCT, posição Lúvito, após Barbacena, restante conforme roda do bolo. O nível 340, realiza o perfil da saída da Eulia da Bridge. Aciona o coração após decolagem da pistola 0, curva à direita. O código é 5494, controle 1208. Autorizado Galeão, 340, peso Luma 0, SMAP, Lúvito, Barbacena, conforme roda do bolo. Falada 10, curva direita, da Elveda, foi direto 5-4-4 na fora, 208, controle web 5-7-7, porta número 10. Sente, chama pronto no portão 1-0 do pátio 1, web 5-7-7. Camarada, 5-7. Afirmativo, copia o 5896. Afirmativo. Autorizado então, Salvador Confins, via peso Luma 6, restante conforme rota. O nível 340, realiza o perfil da saída da Euleda, após Leda Bridge. Decola da pista na 0, curvando à direita, o código 5415 e o controle 1208. Correto, chama pronto no box número 2. 5896, autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo em Floreiro. Chama pronto pro táxi. Good morning, web 6749, and we are on gate number 4, ready to start. 6749, wait just 1 minute, please. Wait a minute, 5896, na escuta. Relativo, vai iniciar ou vai aguardar mais um instante? Estamos dependendo do operador do sistema. Seguinte. Eu vou coordenar o pushback simultâneo, um minuto.